Do outro lado. e por imagens de televisão, derras que a seca emagreceu. Vi guerreiros dentro de montanhas, evadidos num país que é seu. Presidentes de mais que uma nação, e santos que um livro elegeu. Homens iguais, mas de cor diferente, para quem ainda não amanheceu. Reventar com esta tensão. Alta tensão que vai transformar-se em energia sempre renovável, que ao acender as nossas vidas ilumina quem é responsável. Alta tensão que vai transformar-se em energia sempre renovável. Sim, sim. Que ao acender as nossas vidas ilumina quem é responsável. Quem é responsável. Yeah.

tens que aceitar entrar no jogo a perder.

veia, depender a cor de alguém. Sempre à procura, sempre à procura dos direitos de ser homem. Vai bem, procura o teu irmão, entrega-lhe esta carta, o sinal de reunião. Eu gostava de ser negro, ao cantar com sentimento palavras de está entre nós. Sure.